Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Sr. Padre João Fernando, responsável pelas paróquias de Midões, Pova de Midões, Covas, Vila Nova de Oliveirinha, Candosa, Esparis e Sinde. O Sr. Padre João Fernando é quase natural da paróquia de Oliveira do Hospital. Veio para cá muito jovem, tinha um ano ou um ano e pouco. E neste momento, portanto, tem 7 paróquias no arciprestado de Tábua. Padre João Fernando, obrigado por ter aceito este meu convite. E vou começar de uma forma que eu gosto de começar e que acho que é muito interessante, muito bonita, que é a vocação. É um tema que me apaixona. Portanto, acho que Deus, de coisas tão simples, faz coisas maravilhosas. E tem uma forma de nos chamar, e chama-nos de tanta maneira, que nós às vezes ficamos admirados como é que de formas tão simples nos chama. Lembro-me que João Paulo II dizia acerca da vocação: todos temos vocação. Todos temos vocação para a família, todos temos vocação para o matrimónio. E cada vocação traz, de facto, um compromisso, que é ajudar e colaborar na santificação dos outros. Mas, no caso dos sacerdotes, no caso das freiras, há como que uma segunda vocação que se sobrepõe à primeira e que, de facto, é para serviço de Deus. E é neste sentido, e é desta que lhe vou pedir para nos falar, se faz favor. Então, eu realmente senti-me chamado por Deus a esta vida de padre, esta vocação de ser padre na Igreja hoje. Senti esta vocação não assim de repentinamente, de um momento para o outro. Penso que Deus me foi chamando aos poucos, ao longo da minha vida, um bocadinho a partir da infância também, porque tenho raízes cristãs na minha família, uma família que sempre procurou ter uma boa prática religiosa. Tive irmãos que, ainda eu era criança, e já eram catequistas, também o meu pai. Portanto, os meus pais, os meus irmãos, eu nasci numa família que procurava viver a fé, com as suas falhas, naturalmente, como todas as famílias. E foi desde criança, mais tarde também senti bastante a influência das irmãs que viviam cá em Oliveira, nessa altura, as Creditas dos Pobres. Também tínhamos as irmãs do hospital, as irmãs vitorianas. Eu penso que este ambiente em que eu vivi desde criança me ajudou bastante, e foi aos poucos que eu fui sentindo que Deus poderia chamar-me a uma vocação diferente, embora também me sentisse atraído pela vocação de formar uma família, de ter filhos, de me casar, mas esta vocação de ser padre foi uma vocação que também foi surgindo aos poucos. Padre João Fernando, a família, eu penso que tem uma influência enorme na vocação, neste caso para sacerdote ou para freira, como há pouco eu referia, porque a vocação tem que ser apoiada, porque se a vocação não for apoiada, pronto, não há nada a fazer. E nos tempos que correm, parece-me que o que está a falhar em relação às vocações é exatamente a família. Ou a família ainda não entendeu o que é a vocação e a beleza que isso é, ou então, pronto, tem outras opções e entendo que os filhos devem seguir outras opções, mas realmente a família é imprescindível para isso. Eu estou de acordo. Eu penso que para poderem surgir mais vocações, por um lado precisamos de famílias mais cristãs, que vivam a sua fé, que a pratiquem, que saibam transmitir a fé, pais que saibam transmitir a fé aos seus filhos. Por outro lado, também precisamos de comunidades vivas, comunidades cristãs, em que se vá descobrindo que é bom viver a fé, que realmente a fé tem sentido, é essencial à vida, à nossa vida, é essencial para que a nossa sociedade vá mudando e vá melhorando. Eu estou de acordo. Para mim foi muito importante a minha família. Depois fui tendo ajudas e chegou uma altura em que me desafiaram também diretamente. Isso também foi importante, que alguém me tenha perguntado: João, nunca pensaste em ser padre? Não gostarias de ser padre? E essa pergunta direta também foi importante, que alguém me fizesse um dia, e essa questão fez-me pensar e também me ajudou a abrir esta porta, esta possibilidade. Entretanto, fui visitado pelo padre que naquela altura estava responsável pelas vocações sacerdotais. Na altura era o padre Jorge da Silva Santos, e ele também depois me ajudou a dar os outros passos, a preparar-me para entrar no seminário. Fui fazer uma visita ao seminário para conhecer também o ambiente e os seminaristas, e entretanto, no fim do meu nono ano aqui em Oliveira, depois de terminar o nono ano, então entrei no seminário. Na altura, em que seminário é que entrou? Na altura entrei para o seminário de Aveiro, de Santa Joana Princesa, porque nesse tempo os seminaristas de Coimbra iam fazer o 10º e 11º ano ao seminário de Aveiro. Entrei num seminário com cerca de 100 jovens nessa altura, embora alguns bastante mais novos. Era um seminário que ia desde o 7º ano até o 11º ano. Estive lá 2 anos nesse seminário. Para mim foi muito importante, também me ajudou a crescer bastante, sobretudo na questão de convívio com outros colegas da minha idade, também com os sacerdotes que nos acompanhavam. Foi uma experiência muito rica, porque era um seminário também com muitas atividades, mesmo a nível cultural. Portanto, foi uma experiência muito positiva. A família sempre o apoiou? Sim, à partida sempre tive o apoio da minha família, e alguns elementos da minha família até me surpreenderam. Eu inicialmente tinha algum receio da sua reação quando soubessem que eu ia para o seminário, mas depois surpreenderam-me, porque sempre me apoiaram, todos sempre me apoiaram, e realmente foram uma boa ajuda também para eu seguir sempre. Também me deixaram sempre à vontade, se essa não fosse a minha vocação, também me disseram sempre que compreendiam se algum dia eu saísse do seminário para seguir outra vocação. Padre João Fernando, quando a família não aceita, nestes casos, o que é que o jovem deve fazer? Quando a família não aceita, eu penso que, sobretudo, é preciso que o jovem seja persistente, que não desanime, que continue a fazer a sua descoberta, participando, por exemplo, no grupo de jovens, nas atividades da sua paróquia, participando em atividades, em retiros. Portanto, que não pare pelo motivo de ter estes obstáculos. E claro que é um obstáculo grande quando a família não compreende. Mas eu penso que, quando um jovem tem vocação e é persistente na sua vocação e procura também as ajudas necessárias, não desistindo, mais cedo ou mais tarde a família acaba por compreender e aceitar. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Eu coloquei esta questão assim com um bocadinho de malícia, porque o 4º mandamento diz que é um dos poucos casos em que, se a família não aceita, o jovem é livre e pode não se submeter, portanto, à vontade dos pais. Sim, claro, sobretudo a partir da maioridade. Depois cada jovem acho que tem todo o direito e toda a liberdade para ser firme no caminho que julga ser o melhor para si, naturalmente ouvindo sempre os pais e as objeções. Eu penso que às vezes o facto de os pais se oporem inicialmente também pode ser uma prova, uma forma de o próprio jovem pôr à prova a sua vocação. Se é realmente a sua vocação, ele não vai desistir. Sente que a sua vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido ou não? Eu sinto que sim. Eu penso que sou um sortudo, entre aspas. É uma graça muito grande para mim ter sido um dia chamado por Deus e continuar a ser chamado, porque eu penso que a vocação se vai prolongando ao longo da vida toda, e de muitas maneiras Deus continua a chamar-nos para nós irmos sempre encontrando o nosso lugar. Nunca estamos completamente no nosso lugar. podemos sempre ir descobrindo melhor, mas é uma graça muito grande eu poder ser padre, ter esta vocação diferente daquilo que é habitual, e sinto uma grande alegria em me sentir chamado por Deus a realizar esta vocação, porque me parece também que a vocação do padre na sociedade de hoje e na Igreja é muito importante, e para a Igreja então é indispensável que continue a ter sacerdotes a acompanharem os cristãos na sua fé, na vivência de Igreja, para que a Igreja seja aquilo que deve ser na nossa sociedade. É o sobretudo, como diz, eu não conhecia, portanto não, nunca tinha ouvido pronunciar este termo, mas acho que sim, de facto, a vocação é mesmo de quem é sobretudo, não há dúvida nenhuma. Sendo a vocação assim uma coisa tão boa, não é, para ser feliz, porquê é que haverá tão poucas vocações? Eu penso que os motivos de haver poucas vocações são muito diversos. Por um lado, a sociedade em que estamos é uma sociedade que eu penso que motiva pouco os jovens para grandes ideais. É uma sociedade muito consumista, que parece que está sempre a propor caminhos fáceis, caminhos baratos para os mais jovens seguirem. Incentiva-se muito os jovens a ir gozando a vida apenas, a ir consumindo a vida, e acho que há poucos desafios grandes que se façam aos jovens para eles procurarem algo mais. Eu penso também, aquilo que há pouco falávamos, o facto de as famílias não viverem muito a sua fé, não a viverem também em família, e finalmente o facto de as nossas comunidades cristãs nem sempre proporcionarem aquele ambiente que seria mais favorável a que os jovens fossem capazes de ouvir o chamamento de Deus e dar-lhe a melhor resposta. E no dia em que foi ordenado, qual foi a sensação? Aquele sentimento de que podia e passava a fazer coisas extraordinárias, o que é que sentiu? No dia da minha ordenação e nos dias a seguir e ainda hoje, de vez em quando eu penso nisso, eu sinto que, por um lado, sinto uma grande alegria em poder estar ao serviço de Jesus e da Igreja nesta missão de poder, no fundo, repetir hoje os gestos de Jesus e ser, no fundo, as mãos de Cristo e a sua voz também em muitas situações, de uma maneira particular, quando procuro transmitir a palavra de Deus, quando procuro também celebrar a Eucaristia da melhor maneira possível, quando dou o perdão de Jesus no sacramento da reconciliação, eu sinto que, por um lado, uma grande alegria em Deus ter querido servir-se de mim para tudo isto, por outro lado, sinto-me muito muito indigno, de certa maneira. Quem sou eu para estar a fazer tudo isto? Deus realmente é muito bom em ter-me escolhido e peço-lhe muitas vezes que me torne cada vez mais fiel e que me prepare para eu realizar bem uma missão tão importante e de uma responsabilidade tão grande. O atual Papa costuma dizer que o dia da sua ordenação foi o dia mais feliz da sua vida, até porque via a expectativa das pessoas, dos leigos, de outras pessoas que precisariam dele. Portanto, é extraordinário, não é? É verdade. Olhe, ao celebrar a primeira missa, foi uma sensação diferente do que é celebrar hoje ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque a primeira é a primeira. A primeira e as primeiras Eucaristias, realmente tudo é novo para nós nessa altura, porque é a primeira vez que estamos no lugar de Cristo, no fundo, a fazer as vezes de Cristo neste sacramento da Eucaristia. Portanto, é realmente uma experiência extraordinária, que se vive de uma maneira também extraordinária nessas primeiras vezes. Mas a verdade é que a Eucaristia é sempre nova, quando a preparamos bem, quando a procuramos celebrá-la da melhor maneira, e realmente para mim a celebração da Eucaristia

Temos estado a conversar acerca da vocação e também estávamos neste momento de volta da Eucaristia. Vou continuar a conversa com ele durante mais uns minutos. Ter o poder de consagrar, transubstanciar, transformar o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor não é um rito, é real. Aquele de quem dependemos totalmente fez-se presente no altar da Eucaristia. Sendo assim, como é que se justifica que as igrejas, por vezes, estejam tão vazias? As nossas igrejas estão bastante vazias por muitos motivos. Algumas já estão assim há muitos anos, infelizmente. Portanto, é um mal que vem do passado, mas eu penso que um dos motivos é que a nossa sociedade tem cuidado pouco dos seus valores mais profundos. E um deles é este valor da fé. Eu penso que as nossas famílias muitas vezes se preocupam com muitos aspectos da sua vida, mesmo na educação dos filhos, procuram dar-lhes, com a melhor das intenções, dar-lhes tudo aquilo que há de bom na vida, muitas das coisas que eles próprios não puderam receber dos seus pais, mas que fazem questão de dar aos seus filhos. E penso que muitas vezes também têm a preocupação de lhes transmitir muitos valores, mas muitas vezes esses valores, os valores humanos, o valor da fé, acabam por ficar para último lugar e muitas vezes são esquecidos. A parte de, por exemplo, de procurar garantir que tenham uma boa profissão, que tenham um trabalho, que possam ter um bom curso, portanto essa penso que é uma das preocupações grandes. A parte económica também se preocupam bastante, que não passem as mesmas dificuldades que eles passaram um dia, mas penso que isso tudo é muito pouco e não é a primeira coisa que os pais deveriam saber transmitir aos seus filhos. Penso que a parte dos valores hoje em dia está muito descuidada e penso até que a crise atual geral em que vivemos advém muito dessa crise de valores, da dificuldade que os pais hoje em dia têm de transmitir valores aos seus filhos. Aliás, o Papa Bento XVI tem dito a esse respeito que se nós não aprofundarmos a fé, não há nada a fazer, porque se não aprofundarmos a fé, a crise continuará, portanto não há solução. Portanto, o grande problema desta crise, creio que tem a ver com os tais valores de que falava, porque, pronto, se as pessoas não têm valores, não há solução. Às vezes as pessoas dizem, nós temos poucos polícias na rua. Pois, e se calhar temos. Mas, quer dizer, se as pessoas não tiverem valores, não resolve nada. Porque não é a primeira vez que a gente diz, ouve, que até os próprios quartéis da polícia às vezes são assaltados. Não sei se pelos de fora, se pelos de dentro, nem interessa agora para aqui para o caso. Mas a verdade é esta, quer dizer, se não houver valores, portanto, esta crise vai continuar e a sociedade, pronto, cada vez estará com mais dificuldades. Mas ainda queria voltar aqui ao aspecto da missa para lhe colocar mais uma ou duas questões. Há quem afirme que antes de missa ninguém devia ir à sacristia para o sacerdote ir mais concentrado para o grande ato que vai realizar. Sente a necessidade de ir concentrado para a missa ou não? Eu sinto necessidade, sobretudo, de ir mais do que concentrado, ir sintonizado com Deus, que vou procurar transmitir às pessoas, portanto, sintonizado com aquilo que Deus me pede que nesse dia também saiba transmitir, sintonizado com Cristo, com quem me vou encontrar, juntamente com todas as pessoas na Eucaristia, procurando viver aquela Eucaristia com Cristo e portanto, procurando dessa maneira também ajudar as pessoas a sentirem-se irmãs à volta da mesma mesa, do altar, à volta do mesmo Senhor e Salvador que é Jesus Cristo, sentindo-se todos filhos de Deus Pai. Claro, se eu puder ter algum tempo de oração antes de iniciar a Eucaristia, é sempre importante e haver algum silêncio também, portanto isso é muito bom para poder depois celebrar melhor a Eucaristia. Eu penso que mesmo em relação a todos os cristãos que vão participar na missa, se puderem ir um bocadinho mais cedo para fazer uma oração pessoal, para acalmarem da correria em que andamos todos os dias, eu penso que o próprio ambiente da Igreja nos ajuda a encontrarmos essa paz de que precisamos e essa paz que também depois nos torna disponíveis para ouvir aquilo que Deus naquela celebração nos vai dizer e para podermos estar unidos a Cristo e unidos aos irmãos na celebração de um mistério tão grande para nós, que é este mistério da morte e da ressurreição de Cristo. Cristo que nós acreditamos está ali no meio de nós e se torna presente através da palavra proclamada e através do pão da Eucaristia em que ele está realmente presente para ser nosso alimento. Padre João Fernando, eu creio que muitas vezes nós, leigos, vamos à missa mais como um ato social do que propriamente nesse espírito que acabava de falar, que de facto, porque realmente cada missa é estar na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E portanto devíamos fazê-lo, tanto não como observadores, não é? Mas tendo a noção de que de facto, pronto, ele ali está, ele se faz presente no momento da consagração. E dá pena às vezes ver que muitas vezes nós não temos essa preocupação, não temos esse cuidado, até na forma como nos apresentamos, vestidos, calçados, despenteados, possivelmente, e depois, se calhar, até conversando, estando distraídos, distraindo os outros. Penso que é uma pena, de facto, que a gente vá para ali, mas sem ter a noção de estar consciente do grande ato em que está. Exatamente, eu penso que a Eucaristia é aquele ponto alto da vivência da fé e da vivência de comunidade, numa paróquia, numa comunidade cristã. A Eucaristia é sempre esse ponto alto aonde chegamos vindos de nossas casas, dos nossos trabalhos, da nossa vida do dia-a-dia. Devemos procurar levar para a Eucaristia aquilo que somos, procurando entregar tudo isso nas mãos de Deus, o que somos, as nossas preocupações, os nossos projetos. Podemos levar tudo isso para entregar nas mãos de Cristo, não para continuar a pensar preocupados com tudo isso durante a Eucaristia, distraídos com os nossos problemas, mas procurando entregá-los nas mãos de Cristo, porque toda a nossa vida pode ser consagrada a Deus e aquilo que há de mal na nossa vida é também uma oportunidade para pedir perdão a Deus, para que Ele nos ajude a renovarmos a nossa maneira de agir, as nossas atitudes. Penso que é um bom ponto de chegada e, ao mesmo tempo, um bom ponto de partida para uma nova semana ou para um novo dia em que vamos reforçados com a fé, com o amor de Deus, em que vamos procurar levar para a vida também aquela mensagem que escutamos, aquela mensagem que é sempre uma luz, que traz sempre nova luz à nossa vida e que dá um novo sentido a tudo aquilo que fazemos. A missa é, de facto, o ato mais importante da nossa vida. João Paulo II dizia que era um direito dos leigos e uma obrigação dos sacerdotes celebrar a missa todos os dias para os leigos. Sendo assim, como é que se justifica que haja sacerdotes que muitos dias da semana não celebrem? Eu penso que um sacerdote não celebrar a missa todos os dias deve só acontecer excepcionalmente, por motivos muito extraordinários. Eu penso que normalmente um sacerdote nunca deve deixar passar um dia da sua vida sem celebrar a Eucaristia, porque a origem da sua vocação é essa mesma, é este encontro com Cristo que o levou a deixar tudo e a deixar tanta coisa para se dedicar totalmente a Cristo e à sua Igreja. E por isso eu penso que para o sacerdote realizar a sua vocação e a sua missão que Jesus lhe entregou, é muito importante, mesmo a nível pessoal, a título pessoal, que vá celebrando a Eucaristia todos os dias como ponto alto também do seu dia, em que procura identificar-se cada vez mais com Cristo, em que procura também fortalecer a sua fé, porque o sacerdote também precisa de continuar a crescer cada vez mais na fé, para poder dar esse testemunho e para poder ajudar a sua comunidade a ir crescendo na fé. Se o sacerdote não alimentar a sua fé com Cristo, então não vai conseguir realizar bem a sua missão e a sua vocação. Certamente que o sacerdote que não celebra todos os dias e quando pode fazê-lo, e que pode fazê-lo, certamente que, digo eu como leigo, que certamente ainda não descobriu o valor da missa. Já sei que estás para chegar. Espero por ti na ponta. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ou domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre João Fernando, responsável pelas paróquias de Midões, Povo de Midões, Covas, Vila Nova de Oliveirinha, Candosa, Esparis e Sinde. Vamos continuar a conversa com ele. Temos estado a falar acerca da vocação e também da missa e do valor da missa, e vamos continuar esta conversa. Padre João Fernando, nas nossas missas notamos que há poucos jovens. Porquê que haverá tão poucos jovens nas nossas missas? Eu penso que também este facto tem muito a ver com, com as nossas famílias, porque se nota muito, por exemplo, que a nível da catequese, muitas vezes os pais até dão algum valor à catequese, gostam de inscrever os seus filhos na catequese, mas muitas vezes não se envolvem na catequese dos filhos, não acompanham tão de perto como deveriam acompanhar. Talvez também os catequistas e nós padres ainda não tenhamos feito tudo o que poderíamos para tentar envolvê-los mais, para tentar motivá-los mais para fazerem este acompanhamento próximo dos seus filhos no crescimento da fé. Acontece, por exemplo, que muitos pais vêm trazer os filhos à catequese e a seguir à catequese é a Eucaristia, é a missa, mas os pais não ficam para a missa com os seus filhos, vêm buscá-los no fim da catequese e arranjam sempre muitas desculpas para se ir embora e não ficar com eles na Eucaristia. É normal que estas crianças, à medida que vão crescendo, acabem por nunca descobrir como é importante alimentarem a sua fé através da Eucaristia em cada domingo, porque muitas delas não chegam a fazer essa experiência com a ajuda dos pais. E penso que muito começa por aí. Por outro lado, eu penso que nas nossas comunidades nós precisamos também de dar uma atenção muito privilegiada aos jovens e também às crianças, também na Eucaristia. Eu penso que tudo o que fizermos para os envolvermos mais em diversos aspectos da celebração, eu penso que isso poderá ajudá-los. Eu penso, nomeadamente, no grupo de acólitos. Penso que pode ser um grupo muito importante para muitos jovens descobrirem como lhes faz falta a fé, Jesus Cristo, a Eucaristia. Mas penso também, por exemplo, em grupos corais juvenis que se podem formar nas paróquias, jovens que, bem preparados, podem fazer as leituras da celebração muito bem, desde que sejam bem preparados. Eu penso que, havendo o envolvimento dos jovens também nestas tarefas litúrgicas, mesmo que passem por estas tarefas apenas durante algum tempo da sua vida, penso que isso poderá ser muito importante para eles descobrirem como é importante este encontro semanal com Cristo e com a comunidade cristã também para a sua vida. E esse testemunho que falava há pouco dos pais, neste caso, mau testemunho, tanto largarem-nos e não irem à missa, pois isso acho que é péssimo, até porque os pais são os primeiros educadores e ninguém de facto educa com tanta facilidade quanto os pais, porque praticamente nem precisam de falar, basta o testemunho, não é? Eu estava a lembrar, eu não tenho jeito para contar anedotas, mas já uma vez ouvi e também já tenho contado o que vou acabar por referir. Portanto, havia um miúdo pequeno que a mãe todos os domingos dizia: ó, filho, levanta-te porque tens que ir à missa. Pronto, isto passou-se ao longo de vários anos. E numa determinada altura o miúdo perguntou à mãe: mãe, então, mas quando é que eu sou grande? E disse: ó, filho, mas porquê é que tu já queres ser grande? Eu quero ser grande que é para deixar de ir à missa, porque o pai não vai. Portanto, isto é, e de facto, isto é triste, mas realmente é assim. Há pouco falou também nos acólitos, e no acolhimento, e no envolvimento. Tem muitos acólitos? Tenho um grupo razoável em diversas paróquias, portanto, temos bastantes acólitos, poderiam ser mais, portanto, é um trabalho que eu penso que ainda posso desenvolver bastante mais nas diversas paróquias que acompanho, mas vou tendo já um grupito. Em algumas paróquias tenho também alguns adultos que me apoiam a mim e os apoiam a eles, porque também é importante isso, que tenhamos alguns animadores que vão puxando por eles, que os preparem, que os motivem para eles participarem. Nas paróquias onde tenho esses colaboradores, responsáveis do grupo de acólitos, eles vão participando mais. Claro, o meu acompanhamento também é importante, que eu também procure estar muito próximo deles, porque penso que é um serviço na Igreja em que o próprio acólito tem essa oportunidade de conviver mais de perto com o sacerdote e com outras pessoas mais responsáveis na paróquia. Eu penso que esse trabalho com os acólitos que é extraordinário. Eu, aliás, tenho-me apercebido que muitos que têm hoje, que são sacerdotes, começaram exatamente neste trabalho de acólitos. O próprio João Paulo II alertava para esta situação. E penso que é uma coisa em que os miúdos se sentem felizes, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que... Pronto, e que pode, de facto, dar vocações. Em relação a estes mais velhos, portanto, que não vão à missa, eu penso que eles não terão perdido ainda a fé, não é? Quer dizer, se calhar precisam de envolvimento, como há pouco referia, para que possam voltar. E se calhar um dos envolvimentos também pode ser as Jornadas Mundiais da Juventude. Costuma ir, padre, às jornadas ou não? Já participei em 3 Jornadas Mundiais da Juventude. Estive agora nestas últimas, em Madrid, e acompanhei um grupinho também das nossas paróquias que foi participar. Eu penso que sim, que encontros como este que nós tivemos com o Santo Padre em Madrid, onde estiveram quase 2 milhões de jovens de todo o mundo, são encontros muito marcantes e ajudam os nossos jovens a ter uma outra imagem do nosso Papa, por um lado, e de toda a Igreja. Uma Igreja aberta, espalhada por todo o mundo, multicultural, com todas as culturas... E ao mesmo tempo sentirmos que, sendo de zonas tão diferentes do mundo, temos todos algo em comum que nos une a todos, algo essencial que é a nossa fé, mesmo a fé em Jesus Cristo e nesta mesma Igreja Católica espalhada por todo o mundo. Os brasileiros andam muito entusiasmados com as jornadas para o próximo ano, portanto há uma envolvência já muito grande. Também era bom que de Portugal fossem muitas já jornadas. Está a pensar já também nessas jornadas, ou não? Sim, sim, e naquele momento em que o Santo Padre anunciou que as próximas jornadas iriam ser no Brasil, a reação espontânea dos jovens, dos nossos jovens que estavam lá presentes, foi de pôr logo na agenda: daqui a 2 anos lá estaremos todos e vamos fazer todos os possíveis para não faltar a esta festa, a este encontro, a esta celebração de fé grande com o Papa e com os jovens de todo o mundo. E sendo no Brasil, eu penso que realmente é uma oportunidade única para nós portugueses também podermos partilhar a nossa fé com os nossos irmãos brasileiros, que em tantos aspectos nos dão bons testemunhos, grandes testemunhos de fé. Nós experimentámos isso em Madrid. Os jovens brasileiros são muito alegres, são muito expansivos, têm muita espontaneidade na transmissão da sua fé, na partilha da sua fé com os outros. Eu penso que nesse aspecto também nós, portugueses, temos muito a aprender com eles, que também a nível da fé não tínhamos medo de a testemunhar e de a transmitir aos outros com muita alegria, também com muito orgulho, porque sabemos que a fé é para nós um grande tesouro que não podemos guardar só para nós, que temos que saber também partilhar com os outros. Amigo, vai por essa estrada. Amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira dá-lo comigo também. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre João Fernando, responsável pelas paróquias de Midões, Povo de Midões, Covas, Vila Nova da Oliveirinha, Candosas, Paris e Sinde, do arciprestado de Tábua. Sr. Padre João Fernando, é quase natural da paróquia de Oliveira do Hospital, uma vez que veio para cá, com um ano e pouco. Temos estado à conversa com ele acerca da vocação, da missa, temos estado a falar também dos acólitos e vamos agora dar um saltinho até ao próximo sínodo que se vai realizar em Roma no mês de outubro. Padre João Fernando, Bento XVI convocou um sínodo para Roma para o próximo ano, sobre a nova evangelização. Sente que é necessária uma nova evangelização ou não? Eu estou convencido de que é necessária, muito importante, é muito atual fazermos uma nova evangelização. Hoje, muito na linha daquilo que o Papa João Paulo II já dizia, foi ele que foi motivando a Igreja e foi ajudando a Igreja a refletir nesta necessidade, a necessidade de fazermos uma nova evangelização da nossa sociedade, do nosso mundo, nova na linguagem, no empenho, no entusiasmo, nova, certamente também, novos métodos, novas formas de evangelizar, nova também, sobretudo, por este novo, esta nova força, este renovar de forças que todos precisamos de fazer em nós, com a ajuda de Deus, para voltarmos a ter aquele entusiasmo que havia nos primeiros tempos da Igreja e que também foi acontecendo em muitas fases da história da Igreja, em que a Igreja soube levar aos outros com alegria, com entusiasmo, a mensagem de Cristo. Esta mensagem que, sendo sempre nova, é sempre a mesma, não mudou, é a mesma mensagem de Jesus Cristo que ele veio trazer à Terra há 2000 anos, é essa mesma boa nova que ao mesmo tempo é sempre nova, é sempre atual, traz sempre uma nova luz à vida da humanidade, é essa nova evangelização que nós precisamos de fazer hoje em dia, que a Igreja não pode deixar de fazer, sou pena de trair a sua missão e a sua identidade. A Igreja tem que ser sempre evangelizadora e tem que encontrar hoje formas atuais de levar o Evangelho a toda a gente. Bento XVI disse em setembro, na Alemanha, que a Igreja tem um mundo a mais e conversão a menos, e aí incluía, portanto, a hierarquia e os leigos, portanto, toda a gente. Por isso um cardeal americano dizia há poucos dias que esta nova evangelização se deve destinar a evangelizar os evangelizadores. Parece-lhe que deve começar por aí ou por outro lado? Eu penso que é uma coisa simultânea, que ao mesmo tempo que nos preocupamos em evangelizar, nós estamos a evangelizar a nós próprios. Não podemos fazer uma coisa sem a outra, e para poder evangelizar bem os outros, primeiro temos que ir aplicando esse evangelho à nossa própria vida. Portanto, só dessa maneira é que também saberemos transmitir a mensagem com entusiasmo, com vida, se primeiro a experimentarmos, a sentirmos. Portanto, a mensagem do Evangelho tem que passar sempre primeiro pelo nosso coração, ou se não for primeiro, ao mesmo tempo ela tem que passar pelo nosso coração, pela nossa vida, pela vivência do dia-a-dia. E é na medida em que a Igreja for vivendo o Evangelho, cada cristão individualmente, na sua família, cada comunidade procurar ir crescendo sempre mais nesta vivência da boa nova de Jesus Cristo, na fraternidade, no amor fraterno, na partilha, mas também muito na redescoberta da riqueza da palavra de Deus. Só nessa medida é que a Igreja e os cristãos, cada cristão individualmente, vamos saber levar aos outros esta boa nova que enche o nosso coração, que dá sentido à nossa vida. Nós temos que viver para conseguir anunciar e testemunhar. Temos que primeiro viver esta mensagem na nossa vida de cada dia. Se não vivermos, não conseguimos transmitir. Isto costuma dizer o Papa Bento XVI. Há algum tempo passou por aqui um colega seu e ele dizia que ser padre é uma construção diária. Portanto, e eu penso que o que terem faltado, se calhar, tanto à nossa sociedade, é esta construção diária, que não é só ser padre, é ser leigo, é ser catequista, portanto, tudo isto, eu penso que é necessário, que se nós não tivermos esta construção diária, portanto, se nos formos desleixando, quer dizer, chegamos a um ponto que, quando pensamos que temos alguma coisa, não temos nada. Portanto, sente que esta construção diária também deve ser para os leigos? Sim, eu estou convencido disso e penso que os nossos leigos precisam muito de ir fazendo esse caminho no dia-a-dia, não apenas individualmente. Eu penso que faz muita falta aos nossos leigos terem um grupo, estarem integrados num grupo que os ajude a caminhar na fé. De maneira que não vivamos a fé de uma maneira individualista, mas que esse grupo, um grupo onde se possa partilhar a fé, onde se possa aprofundar a fé também, onde nos possamos todos em conjunto comprometer em pôr em prática essa fé no dia-a-dia. Eu penso que isso faz muita falta. Nas nossas paróquias, no nosso arcipestado de Tábua, uma das iniciativas que tivemos já há algum tempo atrás foi criar pequenos grupos em cada paróquia, grupos de estudo, de reflexão, de oração a partir da Bíblia. Nós chamamos-lhes grupos de estudo da Bíblia e já temos 9 grupos em todo o arcipestado. Não são ainda os suficientes, certamente, mas pretendemos que eles se possam multiplicar E tem sido uma experiência muito boa. Grupos relativamente pequenos, onde lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia em conjunto, partilhamos muito a nossa vida a partir desses textos da Bíblia, vamos refletindo nos problemas, nos nossos problemas pessoais, das nossas famílias, da nossa sociedade, sempre à luz da palavra de Deus. E depois também procuramos tirar consequências em que é que a nossa vida precisa de mudar a partir desta boa nova que Jesus nos transmite e que nos mostra que há valores que ainda estão muito ausentes na nossa vida e na nossa sociedade e há coisas que precisam de ser mudadas com a força também do Evangelho. Portanto, parece-me que se os cristãos, os leigos, tivessem estes grupos que os ajudassem a caminhar, eu penso que mais facilmente os nossos cristãos não paravam na sua caminhada de fé e a sua fé poderia crescer sempre mais e a sua vivência também de comunidade poderia ser sempre melhor. Eu penso que precisamos urgentemente de alimentar a nossa fé também com a palavra de Deus. Haver uma redescoberta da palavra de Deus, também com o auxílio e o complemento dos documentos da Igreja, que, graças a Deus, vão sendo tão abundantes e, infelizmente, nós temos aproveitado tão mal. Eu penso que, com base na palavra de Deus e no estudo e reflexão também dos documentos da Igreja, eu penso que os cristãos poderiam sempre crescer mais na sua fé e iriam descobrir cada vez melhor esta alegria de crescer com Cristo, esta alegria de fazer crescer também a Igreja e a alegria de levar o Evangelho de Cristo aos outros. Padre João Fernando, de facto, no Arcipestado, 9 grupos bíblicos, eu acho que é ótimo. Acho que é um ótimo trabalho, até porque, pronto, por aí vem muita ajuda para os leigos. E, de um modo geral, os leigos, como dizia, gostam, porque às vezes estão, embora não demonstrem, mas estão ansiosos por saber coisas. E a Bíblia tem, de facto, toda a revelação, tem tudo o que Deus disse, e é extraordinário, porque há ali... está ali espelhado o que se deve fazer. Portanto, isso acho que é extraordinário. Olhe, o nosso tempo está praticamente no fim. Eu vou-lhe colocar uma última questão. Gostava de continuar a conversa consigo. Para mim foi muito agradável. Pode ser que se proporcione, que depois no outro dia possamos conversar. Mas eu vou-lhe colocar a última questão neste pouco tempo que nos falta. E que é o seguinte. O Papa escolheu para a Jornada Mundial das Comunicações Sociais o tema Silêncio e Palavra. Caminhos da Evangelização. Comunicar com o silêncio parece não se enquadrar. O que é que lhe parece deste tema? Eu penso que é um tema muito sugestivo e penso que tem muita razão de ser, porque nós comunicamos por palavras, mas muitas vezes a comunicação também se faz pelo silêncio. Um silêncio, às vezes, na altura certa, diz mais do que muitas palavras. E este silêncio pode significar, por exemplo, o testemunho que damos com a própria vida, sem palavras, não é? Não é preciso fazer muito barulho, não é preciso dizer muitas coisas. Quando alguém dá testemunho com a sua própria vida, com a sua maneira de viver, com as suas atitudes, não são precisas muitas palavras para levar aos outros o seu testemunho. Por outro lado, isto faz-me lembrar também a questão da oração. A oração faz-se também procurando escutar a palavra de Deus, mas Deus fala-nos também no silêncio. E é preciso haver um ambiente de silêncio para ouvirmos melhor. Não necessariamente apenas aquele silêncio exterior, mas sermos capazes de criar disponibilidade interior para ouvir Deus e aquilo que Ele nos tem para dizer. Portanto, na comunicação com Deus também é preciso a palavra e o silêncio. E na comunicação com os outros, eu penso que também o silêncio tem o seu lugar. A palavra e o silêncio, na altura certa, precisamos de saber comunicar das duas maneiras, penso eu. Padre João Fernando, o nosso tempo chegou ao fim. Olhe, eu vou-lhe pedir para brevemente cá voltar. Não vamos combinar já hoje, mas pronto, vou-lhe pedir para continuarmos esta conversa que, pronto, para mim foi bastante agradável. Gostava também de referir que para mim também foi um gosto muito grande vir conversar consigo sobre estes temas, porque me parecem temas muito importantes para as nossas comunidades cristãs, para a Igreja, para a nossa sociedade. A Igreja tem um contributo grande a dar e Deus deu-lhe essa missão. Eu também agradeço muito e sempre que for possível também terei todo o gosto em continuar a colaborar. Foi o programa Conversas em Rede da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.